pertence. Você tem muito ainda que aprender, pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Se crer que só a gente é seu semelhante, que os outros não têm o seu valor, mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. Já ouvi para a lua azul. Será que já viu um se sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento colorir. E com as cores do vento. Trilhas da floresta, provando das frutinhas o sabor, rolando em meio a tanta riqueza, nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes. São iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros, neste arco, neste círculo sem fim. Já ouvi um lobo e vando para a lua azul. Será que já viu um mim se sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha as cores do vento colorir, e como as cores do vento colorir. Árvore, aonde irá se você acordar? Desta terra.